Se teu coração ferido está, e te dói tanto que não sabes o que fazer, e tu crês que és o único que tem sentido assim. Existe um que ferido foi bem mais que tu. Quem morreu na terrível cruz, morreu por ti e por mim. Seu amor para com a humanidade não se pode conceber. Amor de que o Senhor sofreu, pregado porque nos amou a ti e a mim. Se tu crês que já chegaste ao fim e te sentes só, sem ninguém a quem ir, que ninguém jamais sofreu tal como tu. Existe um que sofreu mais, bem mais que tu. Quem morreu na terrível cruz, morreu por ti. Quem morreu na terrível cruz, morreu por ti e por mim. Seu amor para com a humanidade não se pode conceber. Amor de que o Senhor sofreu, pregado que me amou, sofreu porque te amou. Amou a ti.